Que alegria estar aqui mais uma vez, viu? Hoje eu estou mais calmo. Primeira vez, pastor Augusto, misericórdia. Mas Deus teve compaixão e misericórdia da minha vida, me trouxe para estar aqui com vocês, e é uma honra cultuar a Deus com vocês, viu? Que honra. Aleluia. Cultuar a Deus com um povo que atrai a presença dele. O turma do Glória a Deus e Aleluia está aí? Meu Jesus dos crentes. Meu Senhor, Quitandinha. Campos, Quitandinha, Barão, Central. Todos estavam reunidos e unidos no mesmo lugar. Unânimes. E não era o lugar que fazia diferença, era o propósito de cada um. Se os nossos propósitos estiver no mesmo Deus, pode ter certeza que a glória dele já está presente entre nós. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro dos reis de Israel. Primeiro livro dos reis, capítulo de número 18. Aleluia. A partir do verso 41, vamos ler até o verso 46. Confesso aos irmãos que eu entrei em um conflito existencial com Deus. Falei, Senhor, é essa palavra mesmo? E o Senhor disse, é essa mesmo. Pedi algumas confirmações a Deus e fui ler, pesquisar, orar. E creio que o Espírito Santo vai continuar falando entre nós. Em seguida, orientou Elias a Acabe: eis que agora podes subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para seu dejejum, Elias subiu ao cume do Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou ao seu servo: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. E na 7ª vez exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas ela é do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe e leve esta mensagem a Acabe. Prepara o teu carro e desce antes que a forte chuva te impeça de ir. Em pouco tempo o céu escureceu completamente com as muitas nuvens. Chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Jezreel. Então o poder de Yahvé, o Senhor, derramou-se sobre Elias. E ele, prendendo sua capa com cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe, por todo o caminho, até as portas da cidade de Jezreel. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos mais uma vez, por favor. Pai, em concordância com a oração do teu filho, suplico a cobertura do teu sangue e expresso gratidão pela Igreja Metodista. Hoje, ó Deus, se comemora o dia da autonomia desta igreja no Brasil. Então, Pai, em nome de Jesus, obrigado pela liberdade que nos dá neste país para anunciar o ano aceitável do Senhor, para declarar teu senhorio, para declarar tua majestade. Sim, o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado, Senhor Jesus, por esta igreja e obrigado por estar sobre esta tribuna. Por favor, permita-me ser usado pelo teu Santo Espírito, assim como o músico sopra um saxofone Sopra a minha vida como instrumento a fim de que tua igreja receba da tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, esse texto está contextualizado num período em que Israel sofria profundamente debaixo de um caos espiritual, um caos moral, aonde dias que o governo da época não se preocupava, governo humano, Acabe não se preocupava em manter a santidade do culto, a adoração ao Deus do culto. Acabe ouviu orientações de sua esposa, por nome Jezabel, que fora criada num costume pagão. E ela trouxe consigo essa mistificação para o culto de Israel. E isso contamina o ambiente, faz com que Deus reprove o culto. E quando Deus está reprovando o culto, ele se manifesta, podemos assim afirmar, na pessoa do profeta Elias. E o profeta, ele vai diante de Acabe e diz: segundo as minhas palavras, não vai chover. O relacionamento entre Deus e Elias era tão profundo que ele nem pronuncia assim diz o Senhor. A sua intimidade com Deus expressa, aleluia, Acabe, segundo as minhas palavras, não vai chover. Ele confronta o Deus pagão que estava sendo adorado, até porque o mesmo era conhecido pela sua fertilidade, pela sua capacidade de enviar chuva e de produzir fruto na terra. E esse mesmo Deus, por nome Baal, está sendo confrontado debaixo da sua aparente força na natureza. Deus entra no percurso, Deus entra na situação, Deus se manifesta e não permite que o culto continue mistificado. Ele está dizendo: você pode até ter a fama de ser, mas não adianta ter fama se você não for. Deus estava afirmando: você pode ter fama, mas quem é? Sou eu. Ele mesmo se revelou a Moisés dizendo: eu sou o que sou. Aleluia! Ô glória ao nome do Senhor Deus. E então, por 3 anos e meio, não houve atuação maligna, não houve resposta. Baal não respondeu, Baal não se posicionou contrariamente. E então, Deus, ele decide se manifestar e terminar, encerrar o tempo da seca. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus resolve, Deus decide concluir que o tempo da seca havia terminado. Você pode levantar sua mão e glorificar a Deus. Deus está dizendo para alguém que esta noite, o tempo da seca acabou. Oh, aleluia! O tempo da escassez está chegando ao fim. Ei, aleluia! E Elias, quando pronuncia que não haveria chuva, Deus o orienta a ir para o Querite. A palavra querite no original quer dizer tomar a forma de Deus, aprender com a forma de Deus. Deus envia Elias para a sua forma, para o seu jeito, para o seu estilo. Aleluia! E no querite, Deus disse também para Elias: lá eu já ordenei aos corvos ou os corvos que te alimente. Deus fez de urubu garçom. Eu fico pensando o nó que isso dá nos estudiosos. Eu fico imaginando porque me deu, irmãos. Eu falei, rapaz, como é que pode? Aí eu fui pesquisar, aleluia, querido irmão Bernardo, que Deus, ele fez até diferenças para criar o corvo. Em outros países, o corvo só se alimenta de podridão, mas em Israel, o corvo, que depois você pesquisa, que lá habita, que lá fora criado, aleluia, ele estoca carne de mortos, mas que não está podre. Aleluia. Parece que eu vejo Deus dizendo para o corvo, aquele teu estoque não é teu, tem um profeta que precisa comer carne. Oh, glória! E o mais interessante, meus irmãos, querido irmão Luciano, que Deus disse, eu já ordenei. Ele não disse que eu vou ordenar, ele disse, eu já ordenei que os corvos te alimentem. Deixa eu te dizer uma coisa, antes da tua luta, antes da tua escassez, Deus já havia providenciado a provisão. Deus já havia providenciado, oh, aleluia! Já tem provisão para você, querido! Só que não é da tua forma, não é do teu jeito, não é segundo aquilo que você acha, sobre os seus critérios, não. É o jeito dele, é o critério dele, é a maneira dele. Deus sabe como trabalhar no barro para nos fazer vasos de honra na sua presença. Oh, glória! Aleluia! O tempo vai se passando. Elias ouve de Deus para ele ir numa fazenda. Foi na fazenda, irmão? Foi não. Foi a uma viúva. É a forma de Deus. Não é a sua e nem a minha. Isso talvez iria contradizer, né, a verdadeira postura de uma religião, porque a verdadeira postura de uma religião é alimentar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, mas Deus tem os seus meios de providenciar a provisão para a viúva. O profeta chega e diz que estava com fome e que aquele último alimento dela não era para ela, mas era para ele. Ela sim o faz. E Deus multiplica a farinha na panela e o azeite na botija. Quando você obedece, quando você se posiciona, não importa que o seu conceito é o último. O que importa é que Deus já decidiu que do último ele vai providenciar. Que do último ele vai fazer multiplicar. Você está entendendo isso? Para você foi até o último, quem sabe os 100 que perderam o emprego foi o último. Mas para Deus é só a maneira dele multiplicar muitos outros. Aleluia! O filho da viúva morre. E é interessante que ele deita sobre o corpo do menino e devolve a vida ao menino. E é interessante pensar um pouco sobre isso, porque na vida de Eliseu também ocorre uma situação parecida. E o texto diz que Eliseu coloca mãos com mãos, boca com boca. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E corpo com corpo. Mãos com mãos fala sobre unidade. Olhos nos olhos fala sobre sinceridade. E boca com boca fala sobre diálogo. Mostra-nos como a unidade da igreja precisa permanecer. Mãos com mãos, olhos com os olhos e boca com boca. A gente resolve as coisas no diálogo. A gente resolve as coisas olhando olho no olho. Oh, glória. A gente resolve as coisas dando mão com mão. Isso é na unidade da igreja que o Senhor ordena a sua bênção. É olho no olho, é boca com boca e mão com mão. É sinceridade, é olho no olho. Tamo junto, ninguém fica para trás. Em nome de Jesus de Nazaré, se estiver morto, vai ressuscitar esta noite. Oh, glória a Deus. Elias vai se apresentar a Acabe. Depois desses 3 anos e meio, todos esses acontecimentos ocorrem, todas essas experiências. E Elias se aproxima e Acabe diz, ô perturbador de Israel, tu está aí? Ele disse, eu não sou perturbador de Israel. O que perturba Israel são os seus cultos mistificados, a tua idolatria. Portanto, reúna no Carmelo os profetas de Baal. Foi feito um desafio, um duelo foi marcado, agendado. E no Carmelo, 450 profetas de Baal, mais alguns de Azera, se reuniram. E Elias orienta: organiza o altar de vocês e eu vou organizar o altar do meu Deus. E na organização do altar comecem a clamar. Até o meu dia, diz o texto, que eles clamaram, se retalharam. E Baal não respondeu. Chegou o momento de Elias. Elias organiza o altar. Aleluia. Elias põe ordem no altar, mostrando para os profetas de Baal que ele não estava cultuando a Baal, agora ele estava cultuando ao único, poderoso, invisível, mais real, todo-poderoso Deus de Israel. Ele assim o faz. E ele abre uma valeta na largura de duas formas de semear, e ele organiza o altar, coloca a lenha, corta o animal, põe sobre a lenha e clama ao seu Deus. E o texto diz que Deus responde com fogo, que queima o sacrifício e também lambe. O texto diz assim: lambe o fogo. Aleluia! Eu fiquei pensando aonde eles encontraram água, se estava em seca aqueles dias. Quem tinha água preservou até aquele dia. Você está entendendo isso? Quem tinha água cultivou o que tinha até aquele dia. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu quero dizer para aqueles que ainda cultivam a presença de Deus, aqueles que ainda estão sustentando o pouco que têm, economizando, fazendo as suas economias para guardar o pouco que têm, foi bom ter guardado, porque este pouco vai servir para a glória de Deus. Aleluia! Deus pega o pouco que eles têm e leva para si, sim ou não? Até a água foi consumida por Deus. Parece que eu vejo uma nuvem evaporando a água. Oh, glória. Elias orienta Acabe: come, se alimenta, bebe bastante água, porque eu ouço um barulho, eu ouço um ruído de uma abundante chuva. Deus está dando a Acabe oportunidades de arrependimento. Desde o início, desde a manifestação que Deus aparece através de Elias, Deus está dizendo a Acabe: estou te dando oportunidade de arrependimento. E mais uma vez Deus está mostrando a Acabe a manifestação do seu poder, do seu amor, da sua grandeza para Israel. Mas Acabe insiste em continuar, insiste em não crer. Quem sabe aquele momento da orientação de Elias para Acabe, Acabe estava até um pouco quebrantado. Eu quero crer nisso. Até porque quem põe ordem ou quem levanta altar, meu Deus, quem levanta altar está dizendo quem está no trono, e quem está no trono é aquele que governa. Quem organiza altar estabelece trono, e quem estabelece o trono estabelece governo. Eu não sei quem é de esquerda ou de direita ou de centro, eu só sei que eu pertenço ao leão da tribo de Judá, e o reino dele, o trono dele, o altar dele está acima de qualquer outro altar. Quem ouve e entenda, aleluia. Aleluia. Assim diz o Senhor à igreja metodista em Petrópolis nessa noite. Quem é o Deus do Brasil se chama Jesus Cristo. Aleluia! Mas estabelecer altar, estabelecer o trono, não importa, a igreja de Jesus ainda está na terra. O Senhor ainda habita nela. O Senhor através dela nos faz mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Oh glória. A contenda porque é esquerda, é direita, é isso. Eu sou é de Jesus, rapaz. Não importa quem é ou quem deixa de ser. Importa se estamos em Cristo ou não estamos. É sobre isso. Aleluia. Delergas. Arabanorei ao rei ostereasse. Enquanto Acabe vai subir para comer, Elias também sobe para orar. Existem diferenças. Enquanto quem acha que tem governo sobe para se alimentar, quem na verdade entende o que é governo sobe para orar. Pegou ou não pegou? Mas estão destruindo tudo, tão nada. Quem tem o governo ainda tem um controle. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Elias, ele no monte. E para mim este é o maior aprendizado de todas essas experiências, irmão. Porque Elias já havia ouvido o ruído de uma grande chuva, varão. Se ele já havia ouvido, certamente iria acontecer o que ele já havia ouvido. Até porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Aleluia. Mas Elias vai ter paciência. Oh, isso é tremendo. Aleluia. Na verdade, eu começaria aqui essa ministração, mas não vai dar tempo de concluí-la. Então vou correr. Aleluia. Ele é acompanhado por um servo. Então Elias não está preocupado em ser o superstar. Ele não está preocupado em se mostrar, ele está preocupado em ensinar. Porque ele, pastora Márcia, ouve o ruído, para que o menino pudesse ver o que ele ouviu. É o que está escrito. O menino não ouviu, o menino não viu, mas Elias fez questão que ele estivesse ao lado dele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não abra mão de quem ainda não entendeu como você entende. Não abra mão de quem ainda não chegou ao alcance como você já chegou. Não abra mão. Insista um pouco mais nessa pessoa que está do teu lado. O Senhor vai se manifestar a ela também. E isso através de você. Então, pessoa, se Elias... Hã? Mas já fui tanto abençoado. Deus já me usou para ressuscitar o menino. Deus já me usou. Hã? Para descer fogo dos céus. Elias não se prende a isso, gente. Elias se prende no ensinar o outro. Aleluia. Oh, aleluia. Isso me motiva, gente. Aleluia, porque a gente é tão ruim, a gente é tão mal, e quando Deus derrama a graça sobre nossas vidas através da pessoa de Jesus Cristo, é para nós ensinarmos o outro quem é Jesus, não é quem somos, é sobre Ele, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele. Oh, glória a Deus. O texto diz que Elias dobra o joelho. Oh, glória ao nome do Senhor. e orienta o moço a subir um pouco mais. Com todo carinho aos meus pastores, com todo carinho a vocês, quando nós estamos debaixo da orientação do Espírito Santo, aleluia, não importa quem está acima, não importa quem estamos orientando para subir um pouco mais, está entendendo isso? Está entendendo isso? Deus te colocou numa posição, não se preocupe quem está um pouco acima, se preocupe com aquilo que Deus vai cumprir, se preocupe com aquilo que Deus vai fazer. Não, fulano não pode ser colocado um pouco acima. Não, fulano não pode ir mais além. Não, fulano não pode ser destravado. Há poder no nome de Jesus. A obra é dele, é ele que faz, é ele que tem, é ele que realiza. Tanto o seu querer como o seu efetuar. Eu vou ficar aqui orando enquanto você vai um pouco mais acima. Glória a Deus. Aleluia. O moço volta e Elias está orando. Ele já havia ouvido, gente. Ele já tinha tido experiências profundas, poderosas com Deus. Foi ele que disse que não ia chover? Tu acha que Deus não ia respondê-lo? Da mesma forma que respondeu no início? É lógico que sim. Mas ele está treinando o outro. Ele está formando no outro. Oh, aleluia. Eu sei que você vem nessas terças proféticas para receber a tua promessa, para receber o resultado do teu voto, mas há algo mais importante que o teu voto, há algo mais importante que a tua promessa. Você precisa compreender que Deus permitiu que você nascesse para cumprir o seu propósito, para cumprir a vontade dele através da sua vida. E a nossa vida foi estabelecida para orientar o outro através da comunhão na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. O moço volta. Vi nada não. Viu não? Mas vai ver. Retorna lá 7 vezes. Gente, imagina o moço. O senhor é Elias. O senhor vê, o senhor fala, o senhor ouve. Mas eu não sou. Complexo de rejeição entrou na hora, disse: eu não posso, eu não consigo, eu não vejo, eu não tenho. Mas Elias ainda assim se preocupava, vai lá, preste bem atenção, esse ir e vir é importantíssimo. O Senhor está me lembrando do texto de João capítulo 2, que os meninos encheram as talhas que cabiam nelas de 95 a 112 litros de água. Imagina você encher 5 talhas. 95 litros, não tinha bica, não tinha torneira, era de balde a balde. Oh, meu Deus, fazer continuamente a mesma coisa. Eu quero te dizer que você que está continuamente fazendo as mesmas coisas, Deus tem resposta para você. A água só se tornou vinho porque eles foram contínuos no que estavam fazendo. Yes! A água só se tornou vinho porque eles foram contínuos no que estavam fazendo. Está difícil, mas esse inimigo vai ser vencido na sua continuidade, na sua perseverança, na sua entrega do seu ir e vir. Eu vou para a igreja, eu volto para a igreja. Eu não sei mais de tanto que eu faço, de tanto que eu vou, mas não tem problema. Quem está orientando, observando, é o Senhor dos Exércitos. É na tua caminhada que está a tua vitória. É, e vi, até ver, filhão. Aleluia! Sobe monte, desce monte. Sobe um pouco mais, não estou vendo nada. Parece que eu vejo o menino. Bom, já que ele está orando, eu vou orar também. Quem sabe você veio até aqui e não orava, mas a partir de hoje você vai orar. Pegou? Aleluia! Porque que nossa geração necessita é de vida de oração. Aleluia. O que o menino precisava aprender com Elias é que ele também tinha que orar. Aleluia. Você acha por que ele foi e voltava e Elias estava orando? Já que Elias tinha a resposta. Para ensinar também para o outro que ele precisava orar. Pode ter decreto. Se prostrar diante de outro Deus, vai morrer. Daniel se prostrava de manhã, de tarde, de noite. Ele não parou de orar. E a vida de oração de Daniel trouxe respostas de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, com todo respeito. A gente não precisa passar 21 dias de oração. Nós temos o Espírito Santo em nós. Nós temos o Espírito Santo em nós. As batalhas são travadas por causa dos pecados que estão sendo libertos de dentro de nós. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, uma vez estando em nós, somos mais que vitoriosos. Aleluia. Ananias, Misael e Azarias. Eu permaneço em Deus. Aleluia. Eu permaneço em Deus, porque um orientava o outro, um sustentava o outro. Rapaz, não se prostra não. Não, mas a estátua do rei, rapaz, vamos se prostrar, não vamos não. Ninguém se prostra, vamos ficar junto, vamos ficar unidos. A vitória é nossa, a vitória é nossa. E o texto diz que foram lançados na fornalha, e dentro da fornalha, aleluia, um semelhante aos filhos dos deuses, passeava com eles no meio do fogo. Deus é contigo, aprenda a servi-lo, independente das circunstâncias. Oh, glória a Deus. Estou encerrando. Retorna lá. E é o mesmo caminho. Jesus não é muitos caminhos. Jesus é o caminho. Aleluia. Não são vários caminhos que eu tenho que fazer para encontrar a resposta. É estar em Cristo, através de Cristo. Se já ressuscitaste com ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Por 7 vezes. Ele foi. Oh, glória a Deus. E quando ele viu o sinal, ele voltou. E disse: Elias, eu vejo. Levantando-se do mar. Oh, glória. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Ele só acreditou que era o sinal de Deus porque ele perseverou em estar junto com Elias. Ele só entendeu que era um sinal de Deus porque ele perseverou. Aleluia. Em ir e vir. Em permanecer sendo contínuo. Porque quem é contínuo experimenta os milagres de Deus. Quem é contínuo experimenta os milagres do Senhor. Quem permanece aprende. Quem persevera chega. Quem se coloca para se submeter alcança a vitória. O Espírito do Senhor está nos chamando esta noite. Não despreze os pequenos sinais. Não, na vida de Elias, Deus mandou fogo. Não, na vida de Elias, ô querido, aprenda uma coisa, o Deus que fez em Elias quer fazer em você. O Deus que levantou Elias quer levantar você. Tiago, no capítulo de número 5, versos 17 e 18, ele diz isso, que Elias tinha as mesmas paixões que a nossa, gente. Aleluia. Mas ele se humilhava diante do Senhor. O profeta Zacarias vai dizer, capítulo 4, verso 10, se não me falha a memória, que os judeus daqueles dias não podiam desprezar os pequenos começos que eles estavam iniciando-se, se colocando, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Oh, aleluia. A glória da segunda casa não era bela como a glória de Salomão e o seu templo, ou o templo apresentado para o nosso Deus. Mas a glória da segunda casa não estava na aparência externa. Simeão pegou um menino para apresentar naquele dia. Aleluia. E o nome dele é Emanuel. Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa está na pessoa de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fala do derramamento do Espírito Santo. Mas o que me chama mais atenção é que eles estavam ali reunidos porque estavam com a saudade da presença. Aleluia, eles não estavam ali reunidos por campanha de propostas que as pessoas oferecem para Deus. Não, se o Senhor fizer, eu vou fazer assim. Não, eles estavam ali por causa da saudade da presença do Senhor entre eles. Eles ouviram como uma das últimas palavras do Senhor Jesus: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. E eles só estavam ali exatamente por causa dessa ausência da pessoa do Mestre. Eles sabiam que o Senhor havia feito uma promessa: eis que eu vos enviarei o outro Consolador. Oh, queridos, que nossas reuniões sejam marcadas pelo desejo de termos mais da presença dEle. Que nossas reuniões sejam marcadas por termos mais da glória dEle, da manifestação da presença dEle. Os nossos cultos vão voltar a ter cura divina. Os nossos cultos vão voltar a ter dons sendo derramados sobre nossas vidas. Vamos voltar a ter profecia, línguas estranhas. Vamos voltar a ver paralítico andar. Vamos voltar a ver a glória de Deus entre nós. Vamos voltar a ver conversões de almas. As pessoas que moram ao nosso redor vão começar a desejar o nosso Deus novamente. Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Experimente orar: Senhor, eu quero que essa situação que eu estou passando glorifique o teu nome. Eu não quero receber a vitória para depois te glorificar. Eu quero que o Senhor glorifique o teu nome no meio dessa situação que eu estou vivendo. É essa situação que o Senhor está permitindo? Então o Senhor será glorificado nela. Oh, glória a Deus. É sobre como passamos por essas situações que aproxima o outro, que faz o outro ficar do nosso lado, porque eles estão vendo a capacidade que temos de suportar os dias das aflições que passamos. Estou aqui para te oferecer, como os coaches por aí oferecem: não, é uma vida de vitória. Evangelho é renúncia, irmãos. Aleluia. Evangelho é glorificar o nome de Jesus na vida que vivemos. Mas eu estou com câncer. Se Jesus não te curou ainda, glorifica a Ele com esse câncer. Aleluia. Mas eu estou passando por essa situação na minha vida. Passa a glorificar a Ele com essa situação. Quem sabe o Senhor te cure para a glória dEle. É tudo para Ele. Então, até mesmo com essa situação que eu estou vivendo, eu glorifico o nome dEle. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Houve algumas situações que houve uma grande chuva. Estou encerrando. Noé entendeu que haveria uma grande chuva, construiu a arca e atraiu a sua família. Aleluia. Jonas, em desobediência, percebeu a tamanha chuva que estava enfrentando, reconheceu, e Deus também lhe deu vitória. Elias, como nós estamos ouvindo, entendeu que uma pequena nuvem se tornaria numa grande tempestade. Aleluia. E Jesus enfrentou uma imposição maligna quando ele estava chegando em Decápolis para expulsar demônios da vida de um que estava nos sepulcros por muitos anos. o seu barco sacudiu e ele repreendeu, aleluia, o mal, mandando se acalmar o vento e se aquietar a tempestade. Eu quero te convidar a estar de pé, por favor. Essa mensagem, ela serve como uma pequena nuvem para a sua vida. É pequeno o sinal, mas eu vou glorificar a Deus. Eu não estou vendo sinal nenhum, mas eu vou continuar em Deus. Está difícil para mim, mas eu vou perseverar no Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus. É pequeno as possibilidades, ou não existe possibilidade nenhuma. Mas entenda, quem reina e domina é o Senhor dos Exércitos. E se você crer, Deus vai usar essa pequena situação para te favorecer. Uma queixada na mão de Sansão era pequena, mas matou um exército de filisteu. Oh, glória! Aleluia! Era uma funda e 5 pedras. E na verdade só uma atingiu um homem de 3 metros de altura. Era pequeno, mas atingiu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não importa se é pequeno o que você tem. O que importa é que isto é um sinal que vai chover. Vai chover. Mas não tem. Ah, não há possibilidades. A meteorologia não apoia tal opinião. Mas quem está dizendo está acima dos conceitos humanos. É o leão da tribo de Judá que está dizendo: vai chover. Vai chover. Oh, glória. E para encerrar, olha, eu estou sentindo a graça aqui. Aleluia. Quem foi comunicar a Acabe não foi Elias, foi o moço. O moço tinha medo de Acabe, porque Acabe havia dito que morreriam os profetas. Mas o moço aprendeu no ir e vir, sendo contínuo, perseverando. Ele entendeu: eu vou a Acabe. Aleluia! Os teus maiores desafios, assim diz o Senhor, a partir de agora, em nome de Jesus, na tua continuidade, na tua perseverança, serão capazes de serem vencidos. Você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. E não é porque você acha que deve, é porque você está perseverando no Senhor. Aquele que perseverar até o fim, esse alcançará a vitória. Aleluia! Vai chover, irmãos. Aleluia!